Sessão das Seis. Olá, estamos agora com a Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. Uma boa noite a todos, ficaremos aqui na próxima uma hora com vocês apresentando trilhas sonoras de filme e TV. Eu sou a Gabriela Nogueira e você está nos ouvindo ou pela 95,3 FM ou pela rádio, ou pelo site da rádio, radio.fiscar.br. Isso aí, boa tarde pessoal, aqui é o Maurício Zatoni, de volta ao Sessão das Seis, fiquei um tempo aí sem locutar. Estou de volta aqui, também vou acompanhar, continuar aí com vocês, mandando trilhas de cinema e TV aqui na rádio, aqui no Sessão das Seis, pela próxima uma hora. É isso aí, pessoal. Eu sou Laura Teixeira, uma boa tarde a todos também. E lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente do Sessão das Seis pelo e-mail sessãodas6@gmail.com. E vocês também podem entrar no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, ou ainda pelo Twitter, twitter.com/sessãodas6. E aqui ao vivo, durante o programa, vocês podem falar com a gente pelo MSN, radiofiscar@hotmail.com, e falar com a gente, dar sua opinião. E a gente vai começando, então, essa que é a edição de número 33. Do programa Sessão das Seis, aqui na Rádio UFSCar. E vamos agora para o bloco do Sessão Ouvinte, que é onde você que está escutando a gente pode participar do programa, indicando uma música de um filme, uma trilha sonora de um filme, ou de programa de TV, novela, comercial, seja o que for que você goste, indicando o que a gente toca aqui e ainda você fala no ar, ao vivo. A participação de hoje é do Luiz Henrique, de São Carlos. Ele estava aqui no ar com a gente até agora, então, mas a ligação caiu. Então, Luiz, está ouvindo a gente aí, desliga o telefone que a gente vai te ligar de novo depois da música. E a música que ele indicou é September e The Joker, uma música 2 em 1, assim. A primeira música é do Earth, Wind and Fire e a segunda é do Fatboy Slim. E essa música, ela tem um remix original do Shinichi Ozawa pro filme Babel, que é um filme do Alejandro González Iñárritu, um filme de 2006. São músicas bem conhecidas, a gente vai curtir essas músicas agora, indicadas pelo Luiz Henrique. We'll be right back. Joker's getting wild, baby. A gente acabou de ouvir a música September e The Joker na mesma faixa, né? É uma mixagem do Shinichi Ozawa para o filme Babel. Luiz Henrique, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, boa noite. Boa noite. Já são boa noite. Que bom que você tá ouvindo a gente. Deu tudo certo aqui agora. O que você tem a dizer desse filme aí? Então, é um filme que eu gosto muito, assim, eu acho que ele tem uma discussão interessante, assim, sobre a importância da linguagem, da língua, assim, na forma como a gente se relaciona, assim, e como elas podem ser falhas, assim, e trazer vários problemas, assim. Uhum. E essa música, eu achei ela muito bonita, assim, no filme, e é de uma parte da garota japonesa que é surda, assim, e tá tendo uma série de dificuldades, assim, com a sexualidade dela, tá iniciando, assim, e ela vai pra uma balada com uns amigos, é surda e aí ela não consegue escutar a música, e acho uma música forte, assim, no filme, e mostra a experiência dela, assim, nesse lugar. E essa sem poder escutar, mas mesmo assim sentindo uma energia muito grande. Entendi. Então essa música é a música que toca na festa nessa hora? Toca. Entendi. Você já conhecia antes essa música sem ser esse remix? Eu conheci em outras versões e achei super interessante esse remix com as duas faixas, assim. Uhum. Bem legal, essa inclusive é uma das cenas que eu mais gosto do filme, eu acho, essa cena da balada, assim, eu acho muito boa mesmo. Eu também gosto bastante dessa cena, acho que é a mais bonita, assim, do filme inteiro. Com certeza. Bom, então é isso, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sessão das 6. Quer mandar um abraço pra alguém aí? Aproveitar que tá no ar. Ah, eu vou mandar um abraço pra todo mundo que estiver escutando, assim, nessa sexta chuvosa de hoje. Pós-carnaval, né? Tá legal. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação, então. Lembrando, quem quiser participar, é só entrar em contato com a gente no e-mail sessãodas6@gmail.com. E escolher a sua música para participar aqui com a gente. Muito obrigado, Luiz Felipe, que foi o nosso... Luiz Henrique, desculpa, perdão. Que foi o nosso ouvinte hoje de Sessão das 6. Valeu, Luiz, obrigada. Vamos então encerrar o Sessão Ouvinte. Vamos encerrar o Sessão Ouvinte então, e começar o tema do programa da semana, que é a cantora Nina Simone, uma grande artista americana, que é cantora, compositora, pianista, arranjista, e ela gravou assim, vários estilos musicais, né? Incluindo clássico, jazz, blues, soul, folk, R&B, até gospel e, claro, passando pelo pop, né? E ela é conhecida como a alta sacerdotisa do soul. Ela faleceu em 2003, aí já faz mais de 6 anos, né? E ela estaria fazendo o aniversário de 77 anos nesse domingo, dia 21 de fevereiro. Uma feliz coincidência, nossa sessão das 6 hoje, exatamente sobre o tema dela, né? Exatamente. E inclusive isso é uma sexta chuvosa, assim, porque tem muito a ver a música dela com escutar numa sexta-feira chuvosa. Numa sexta-feira chuvosa. Bom, e ela é considerada uma grande inspiração para vários artistas, né? Como Cat Stevens, Peter Gabriel, Lauryn Hill, Alicia Keys e o John Lennon, que disse até que a versão da Nina Simone da música I Put a Spell on You serviu de inspiração para os Beatles, né? Para a música Michelle. E ela também, e vários artistas gravaram versões das suas músicas, como Janis Joplin, Marilyn Manson, David Bowie e o Timbaland. E ela também teve muitas das suas músicas remixadas, né, com um ritmo mais contemporâneo aí. E a Nina Simone gravou mais de 40 álbuns, tanto em estúdio quanto ao vivo, principalmente nos anos entre 1958 e 1974, que foi a época aí mais produtiva da carreira da Nina Simone. Mas as músicas dela passaram a integrar trilhas sonoras, né, que, querendo ou não, é o tema do nosso programa, as músicas dela que participaram de trilhas sonoras, a partir do ano de 1987. Começou com propaganda do comercial Chanel número 5, um comercial que tinha a canção My Baby Just Cares For Me. E aí essa música virou um grande hit na Inglaterra e foi usada como trilha no filme Para o Resto de Nossas Vidas, do Kenneth Branagh. E depois essa música foi usada na trilha de outros filmes também, como Cova Rasa, do Danny Boyle, e o Beleza Roubada, do Bertolucci, além do seriado Man in Trees. E essa então é a primeira música da Nina Simone que a gente vai ouvir aqui no Sessão das 6 dessa sexta-feira, My Baby Just Cares For Me. Vamos lá então. I wonder what's wrong with me. pessoal, a gente acabou de ouvir My Baby Just Cares For Me, da Nina Simone, presente aí na trilha de vários filmes, né? Cova Rasa, Beleza Roubada, Men in Trees, que é um seriado. E o primeiro filme que ela entrou pra trilha sonora, que a gente falou aqui, que é Para o Resto de Nossas Vidas. E agora a gente vai, bom, falar um pouquinho da Nina Simone, né? Nina Simone é seu nome artístico. Ela tinha o nome Eunice Kathleen Waymon. Ela nasceu lá na Carolina do Norte. E Nina veio de Ninha, que é garotinha em espanhol, né? Que foi um apelido que um namorado deu pra ela. E Simone é por causa de uma grande atriz do cinema francês chamada Simone Signoret, que ela curtia bastante, assim. Então ela adotou esse nome pra ela, assim, também. Inclusive a filha dela adquiriu como sobrenome Simone. Bom, ela começou a tocar piano na igreja local e ela queria mesmo era ser pianista clássica, né? Mas como ela foi rejeitada em escolas de conservatórios de música, né? E até mesmo em escolas normais, escolas de ensino fundamental e tal. Então, e por isso, mais tarde, ela se tornou uma grande ativista pelos direitos civis do povo negro e de combate, uma ativista também em combate ao racismo. As músicas delas refletem bastante essa postura política dela e social. E uma outra questão das músicas da Nina Simone são um grande trânsito entre músicas bem melancólicas, como a gente estava falando, né, da Sexta-feira Chuvosa, e também algumas músicas mais alegres, também mais pra cima. Depois da morte dela, em 2003, foi até divulgado que a Nina Simone sofreria de transtorno bipolar. Talvez explicasse um pouco essa diferença entre os estilos de tons entre diferentes músicas da carreira dela, né? E também, se quiser saber mais sobre a biografia dela, mais detalhes da vida dessa artista, você pode encontrar na internet, no site ninasimone.com, ou também na Wikipédia, que tem bastante informação sobre ela, inclusive com muitas referências, e tem bastante informação mesmo sobre a vida e a carreira dela. Quem se interessar mais... Só que é o site da Wikipédia da Inglaterra, né? Ah, um site em inglês. Exatamente. Então, fica aí a dica para quem quiser saber mais sobre a Nina Simone. Bom, vamos escutar agora então uma música mais alegre, né? Que é Ain't Got No, Ain't Got Life, que foi trilha do filme inglês para TV a cabo chamado Um Agente em Apuros, de 2001. Estamos de volta com a sessão das 6. Acabamos de ouvir mais uma música da Nina Simone, que é o tema do programa de hoje. A música Ain't Got No, Ain't Got Life. Vamos continuando então. com o tema de hoje. Eu queria lembrar que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6, ou pode falar agora ao vivo aqui com a gente no MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com. E também, se você perder alguma parte desse programa ou quer ouvir os outros programas que a gente já fez, outros 32 programas que a gente já fez, você pode entrar no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, e lá estão todos os podcasts disponíveis para você baixar ou para ouvir mesmo online. Vamos continuar então com o tema. Em 93, o filme A Assassina, que foi estrelado aí por Bridget Fonda, que é um remake do filme Nikita, do Luc Besson, de 1990, né, só 3 anos antes, eles refizeram o filme. O filme trazia a personagem Maggie, uma mulher condenada à morte por assassinato e também viciada em drogas. E ela é transformada em uma matadora de elite para poder ter a sua pena suspensa, né? E ela é fascinada pela Nina Simone e escuta várias das músicas da cantora durante o filme, né? Isso aí, a gente vai escutar agora. Então, duas músicas estão presentes nesse filme, no A Assassina. E que a primeira música é I Want a Little Sugar in My Bowl, que também está na trilha do filme Acerto Final, de 95, que é um filme do Champagne, com ele na direção, né? E também está na trilha do filme inglês The Salt on Sea, de 2002. Na sequência a gente vai ouvir a música Here Comes the Sun, exatamente aquela escrita pelo George Harrison para os Beatles, mas numa versão da Nina Simone. E essa música, assim como I Want a Little Sugar in My Bowl, estão na trilha sonora do filme A Assassina, que a gente vai ouvir agora aqui no Sessão das Seis. Some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. So they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Thank you. isso aí, pessoal. Estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir Here Comes the Sun, na voz da Nina Simone, que é o nosso tema de hoje do Sessão das Seis, né? Músicas da Nina Simone que participaram de filmes, de trilhas sonoras, de filmes. E a gente vai continuar aqui com o nosso tema. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a carreira da Nina Simone, né? Ela queria mesmo era ser pianista clássica no começo da carreira, né? E para pagar os estudos, tentando ali arranjar um bico, ela trabalhava em bares em Atlantic City. Nos bares sempre queriam que ela tocasse jazz e também queriam que ela cantasse. E aí que ela acabou desenvolvendo essa parte mais de cantora, adotou o nome de Nina Simone nessa época, que era exatamente para a mãe dela, para os pais, né, não saberem que ela estava frequentando esses bares, porque os pais eram pastores metodistas, se eu não me engano, e não aprovavam que ela frequentasse os bares e tivesse esse tipo de trabalho, né? E o que levou ela para a fama mesmo foi um contrato com o selo Coolpix Records. E nessa época da Coolpix, ela ficou alguns anos lá, até 64 com eles. Ela dizia tocar música popular para custear os seus estudos de música clássica, né? E ela inclusive não gostava de ser relacionada ao gênero jazz. E aí em 64, quando ela muda para Philip Records, ela liberou uma série de coisas e ela intensificou o que ela já fazia, que é falar da cultura dela, das origens dela. E nos concertos que ela fazia, nos shows, ela passou a protestar por igualdade de direitos entre negros e brancos, né? Bom, em 65 ela gravou a música que foi escrita e cantada por Screaming Jay Hawks em 56, que é a música I Put a Spell on You, que é a música que entrou para a trilha sonora de vários filmes, como Quem Não Herda Fica na Mesma, um filme de 93. Ótima tradução. Né, uma tradução daquela série ótima. É, The Ballad of Jack and Rose, de 2005, Kinky Boots, Fábrica de Sonhos e A Estreia Perfeita. Então vai ser a primeira música que a gente vai ouvir nesse próximo bloco musical. É, na sequência a gente vai ouvir To Be Young, Gifted and Black, que entrou para a trilha do filme Duro Aprendizado, de 95, e do filme Into Deep, de 99. É, e depois dessa segunda música a gente escuta a terceira, que é I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, que foi trilha de dois episódios do seriado inglês Life on Mars. Então vamos escutar aí a Pure Spell on You, To Be Young, Gifted and Black, e por último I Wish I Knew How It Would Feel To Be Black, To Be Free. A spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. Yeah, I put a spell on you. Diferente. Aí, acabamos de voltar aqui para a sessão das 6. Acabaram de escutar I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, antes To Be Young, Gift and Black, e antes ainda Put a Spell On You. Todos eles músicas da Nina Simone, que estiveram presentes em vários filmes como trilha sonora, né? É, bom, como eu falando nas músicas dela como trilha sonora, elas só passaram a integrar na segunda metade, já a integrar, ser trilha sonora as músicas dela, né? Na segunda metade dos anos 80, né? A partir de 87. É, sabe-se lá por quê, né? Mas antes disso, o trabalho dela só começou a ganhar um grande respeito no final da vida dela. já tinha respeito antes, mas esse respeito se intensificou. Sobretudo aí pela atuação dela de combate ao racismo. Ela chegou a cantar no enterro do Martin Luther King, né? E ela esteve duas vezes no Brasil. E a segunda vez foi em 97 no Metropolitan, conhecidíssimo Metropolitan. Bom, e também falando então do próximo filme da Nina Simone aqui no Sessão das Seis, ela participou tem uma música dela, né, na trilha do filme Antes do Pôr do Sol, filme de 2004 do Richard Linklater. A música é Just in Time, que é uma canção de 57, que foi revivida aí pra esse filme. E um comentário pessoal, esse é um dos meus filmes favoritos, assim, eu gosto pra caramba desse filme, tem uma trilha sonora realmente muito legal, assim. Na verdade, a trilha sonora é em conjunto, né, dos dois filmes, Antes do Pôr do Sol e Antes do Amanhecer, que são dois filmes com os mesmos personagens, né, o Jesse e a Celine, vividos pelo Ethan Hawke e pela Julie Delpy, os dois filmes do Richard Linklater. Então eu recomendo essa trilha sonora também para quem quiser saber mais. E vamos ouvir então a música Just in Time com a Nina Simone, nosso tema de hoje aqui do Sessão das Seis. Just in Time. Losing dice were tossed. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Now you're here, and I know where I'm going. No more doubt or fear. Found my way. Click, click, click, click, click, click. Thank you. é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir a música Just in Time, com Nina Simone, aqui no Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras de rádio e TV, de cinema e TV, aqui na Rádio Fiscar. E a gente vai continuando, então, o nosso tema. A gente vai agora já para o último bloco. E a gente vai falar, assim, alguns outros filmes famosos e músicas da Nina Simone que estiveram também em outros filmes, né? A gente tem, por exemplo, a música Got It Bad, que tá na trilha do filme O Grande Lebowski, famoso filme dos irmãos Coen, aí, de 98. Também tem a música The Look of Love, escrita por Hal David, que faz parte da trilha do filme Sex in the City, de 2008. É essa música que a gente tá ouvindo no BG agora. E que não é, né, a música do Burt Bacharach. É outra The Look of Love, né? Quando a gente viu aqui, achei que era a mesma música, mas é outra. Vamos ouvir um pouquinho dela. É a música do Burt Bacharach, na verdade. É a mesma música, só que na versão da Nina Simone. E a gente vai então agora seguir. É, a gente vai escutar agora uma música da Nina Simone que mais esteve presente aí em trilhas sonoras de filmes, a música Sinner Man. Seja, ela esteve presente, seja na versão original, né? Seja num remix, o remix Félix da House Cats, né? É um grande remix dessa música que tá tocando por aí. Essa música entrou como trilha sonora, ela começou a ser trilha sonora no filme Thomas Crown, A Arte do Crime, ou a Thomas Crown Affair, que aparece na cena do roubo do quadro. Essa é uma cena magnífica, em que uma série de mecanismos de segurança do museu servem de distração para o cara lá roubar o quadro, né? Bom, ela também foi trilha do seriado Scrubs, Life on Mars e Entourage, que também tem uma trilha sonora, é conhecida por ter uma trilha sonora muito boa. Bom, e ela foi também trilha de outros filmes, como Miami Vice, em 2006, O Império dos Sonhos, que é do David Lynch, e também de um filme franco-italiano chamado Nuovo Mondo, que é de 2006 também, e que traz outras músicas da Nina Simone na trilha sonora. Vamos ouvir a música Sinner Man. It was bleeding around to the sea. It was bleeding. Isso aí, pessoal, a gente tá ouvindo aí no fundo, continuamos ouvindo Cinnamon da Nina Simone, o nosso tema de hoje. E agora a gente vai falar da agenda, programação de cinema da cidade de São Carlos. Os cineclubes continuam de férias, né? O Cine UFSCar, o São Roque, o Cine Quanon. Mas o CDCC já está de volta e vai passar aí amanhã, às 8 da noite, como de costume, né? Entrada franca, Império dos Sonhos, do David Lynch, que inclusive tem essa música na trilha sonora que a gente acabou de falar. É isso aí, pessoal. E lá no Sesc São Carlos, o filme em cartaz é o filme brasileiro Do Começo ao Fim, dirigido pelo Aloysio Abranches e tem a Julia Lemitz no elenco. O filme, então, passa no sábado e domingo, às 18 horas, como sempre, lá no Sesc São Carlos. E no Cine Iguatemi tá passando o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O filme O Amor Pede Passagem, que é uma comédia romântica com a Jennifer Aniston. O filme O Lobisomem, com o Benicio Del Toro. E no Cine São Carlos tá passando Alvin e os Esquilos 2, a continuação aí da animação dos esquilinhos estridentes. O filme O Fim da Escuridão, que é um suspense aí com Mel Gibson. E o filme Abraços Partidos, que estreou essa semana, aqui em São Carlos, né? Do Almodóvar. Super recomendo aí, um filme muito bom, muito interessante, Abraços Partidos. Isso aí, o Sessão das Seis vai ficando por aqui. Você pode entrar em contato com a gente, né? Nos encontrar no blog www.sessãodas6.blogspot.com. Lá você pode ouvir podcasts dos nossos programas ou até mesmo baixar os programas que a gente já tocou, conferir quais músicas foram tocadas e tal. No nosso e-mail, se você quiser participar como ouvinte, sessãodas6@gmail.com. E no Twitter, siga a gente aí, twitter.com/sessãodas6. Mais algum contato? São só esses, não? Sim, por enquanto só. E é isso aí, pessoal. Sessão das Seis tem equipe de produção e roteiro de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e Eduardo Barbosa. Hoje aqui no estúdio com vocês estou eu, Laura Teixeira, além da Gabriela e do Maurício, que ficaram com vocês hoje na nossa programação, com o programa tema Nina Simone, de Sessão das Seis. Bom, então essa edição fica por aqui. Queria mandar um beijo pro nosso ouvinte do dia, que foi o Luiz Henrique. Muito obrigada pela participação. E queria mandar um beijo especial aí pra gatinha do Léo BR, que tá escutando aí o nosso programa hoje, a Billie Holiday, para os íntimos Billy. E até semana que vem, galera, com Sessão das Seis da semana que vem. Boa noite, pessoal, até semana que vem. Boa noite, até logo. Sessão das Seis.